no som da batida do tempo, xereca com pomba quebrando, essa cama lançando. De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá, de uma vez embalando. Fecha os olhos agora e vai movimentando. Imagina a cena por cima cavalgando, rebolando devagar, ou vai sentando, vai sentando. Rebolando devagar, ou vai sentando, vai sentando. Sim. É no som da batida do tempo, xereca com pomba quebrando, essa cama lançando. De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá, de uma vez embalando. Fecha os olhos agora e vai movimentando. Imagina a cena por cima cavalgando,